freue mich heute Abend hier sein zu dürfen. Eu me alegro de poder estar aqui hoje à noite. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid, gemeinsam das Wort Gottes zu öffnen. E muito obrigado também que vocês vieram para abrirmos juntos a palavra de Deus. Dafür brauchen wir drei Dinge. E para isso precisamos de três coisas. Unsere Ohren müssen offen sein. Os nossos ouvidos têm que estar abertos. Unsere Herzen müssen empfänglich sein. Os nossos corações devem estar receptíveis. Unsere Gewissen müssen sensibel sein. E as nossas consciências têm que estar sensíveis. Dann kann das Wort Gottes seine Wirkung entfalten in unserem Leben. Porque então a palavra de Deus, ela pode fazer o seu efeito em nossas vidas. Ich möchte zunächst einen Vers vorlesen, ich werde ihn vorlesen, aus Römer 15, Vers 4. Gostaria de ler primeiro versículo da Epístola aos Romanos, Romanos capítulo 15, e o versículo 4. Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Dieser Vers sagt uns ganz deutlich, esse versículo, ele nos diz algo muito claro. Alles, was im Alten Testament geschrieben ist, tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento ist nicht überholt, não é ultrapassado, sondern es ist zu unserer Belehrung geschrieben. Mas foi escrito para o nosso ensino. Wenn wir Texte aus dem Alten Testament lesen, können wir also etwas lernen. Quando nós lemos, portanto, textos do Antigo Testamento, então nós podemos aprender alguma coisa. Mit diesem Vers im Hinterkopf wollen wir 3. Mose 11 etwas aus 3. Mose 11 lesen. Tendo esse versículo como pano de fundo na cabeça, nós queremos agora ler algo de Levítico capítulo 11. Primeiro vamos ler os versículos 1 até 8. Levítico 11, 1 a 8. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. Também agora o versículo 9 ainda. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Versículos 20 e 21. Todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós uma abominação, mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés. O que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. E também ainda os versículos 43 até o 47. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Wenn man diesen Bibeltext liest, könnte man tatsächlich fragen, quando se lê esse texto das Escrituras, você poderia fazer a pergunta, was kann man denn da draus lernen? O que se pode aprender de um texto desse? Wenn wir heute essen, se nós hoje comemos, dann richtet sich wahrscheinlich niemand von uns nach 3. Mose 11. Então, provavelmente, ninguém de nós vai se orientar por Levítico capítulo 11. Und doch können wir uns fragen, was will Gottes Wort uns mit diesem Kapitel 11 sagen? E ainda assim, podemos nos perguntar, o que será que Deus quer nos dizer com esse capítulo 11? Gibt es etwas, was wir heute für uns daraus lernen? Tem alguma coisa que nós hoje podemos aprender para nós? Die Antwort ist ja, sonst hätte ich das nicht vorgelesen. E a resposta é sim, caso contrário eu não teria lido o texto. Wir wollen mit der Hilfe des Herrn versuchen, Nutzen aus diesem Bibeltext zu bekommen. E com a ajuda do Senhor queremos tentar tirar algum proveito desse texto. Bevor wir jetzt über die Tiere sprechen, die die Israeliten damals essen durften, antes de nós falarmos agora sobre os animais que os israelitas naqueles dias podiam comer, möchte ich einige Vorbemerkungen machen, um besser zu verstehen, worum geht es im Kontext. Eu gostaria de mostrar algumas conotações preliminares para mostrar qual que é o contexto disso. Dazu wollen wir zunächst einen Bibelvers aus 5. Mose 14, Vers 2 lesen. E para isso queremos ler primeiro agora um versículo de Deuteronômio, capítulo 14, e o versículo 2. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Gott sagt hier, dieses Volk Israel ist mein Eigentum. Deus está afirmando aqui, esse povo de Israel, ele é propriedade minha. Und Gott hat auf viele Weise bewiesen, dass sein Eigentumsvolk segnet. E de muitas maneiras Deus provou que ele abençoa o povo que lhe pertence. Dass es bewahrt und dass ihm gut will. Que ele guarda esse povo e que ele lhe quer bem. Ich habe einmal gelesen, dass, certa vez eu li, dass das Volk Israel einen Hygienestandard hatte, que o povo de Israel teve standard, padrão de higiene, der weit über allen vergleichbaren Völkern lag. Que era muito acima do nível de todos os demais povos da época. Warum? E por quê? Weil Gott seinem Volk gut will. Porque Deus quer bem ao seu povo. Wir lesen im Alten Testament davon, dass das Volk Israel sich nicht verunreinigen soll, weil sie sonst krank werden würden. Nós lemos no Velho Testamento, por exemplo, que o povo de Israel não deveria se contaminar, porque a consequência seria doença. Nehmen wir nur mal 3. Mose 13, das Gesetz des Aussätzigen. Se tomamos apenas como exemplo o Levítico capítulo 13, a lei do leproso. Dieses Gesetz hat Gott seinem Volk gegeben, sie zu schützen vor der Ansteckung durch Aussatz. essas instruções Deus deu ao seu povo para protegê-lo da contaminação pela lepra. 3. Mose 15, ein weiteres Gesetz. Levítico capítulo 15, mais uma lei. Über die Ansteckungsgefahr durch Sekrete, durch Flüssigkeit. E ali se fala do perigo de contaminação, de infecção por meio de secreções. Warum hat Gott diese Vorschriften gegeben? E por que foi que Deus deu essas instruções? Sein Volk zu schützen. Para proteger o seu povo. Wir haben nicht alle Verse aus 3. Mose 11 gelesen. Nós não temos lido todos os versículos lá de Levítico 11. In den Versen, die wir gelesen haben, steht, dass sie tote Tiere nicht berühren sollen. Naqueles versículos que lemos, diz, por exemplo, que eles não deveriam tocar animais mortos. Warum? Weil davon Gefahr ausging, sich zu vergiften. Por quê? Porque de um animal morto, no animal morto havia o perigo de se contaminar, de se envenenar. So sieht man also, diese alttestamentlichen Vorschriften hatten auf der einen Seite einen echten Nutzen für Gottes irdisches Volk. Assim se vê que, por lado, todas essas prescrições do Antigo Testamento, da lei ali, tinham real proveito para o povo de Deus. Aber neben diesem Nutzen auf der natürlichen Ebene, mas além ou ao lado desse proveito no nível natural, wollte Gott seinem Volk auch geistliche Belehrung geben. Deus também queria dar ao seu povo ensino espiritual. Und er sagt, ihr seid mein Eigentum. E ele disse, vocês são propriedade minha. Und ich möchte, dass mein Eigentum in Übereinstimmung ist mit mir, dass es zu mir passt. E eu gostaria que a minha propriedade seja em conformidade comigo, que combine comigo. Das machen wir im Leben auch so. Isso nós na vida também fazemos assim. Wir heiraten eine Frau mit der Hilfe des Herrn, die zu uns passt. Nós casamos, por exemplo, com uma mulher, com a ajuda do Senhor, claro, que combina conosco. Wir pflegen Kontakte mit Menschen, die zu uns passen. Nós também estamos tendo contato com pessoas que combinam conosco. Gott möchte, dass sein Volk in Übereinstimmung ist mit ihm. Deus, ele gostaria que o povo dele estivesse de acordo ou em congruência consigo mesmo. So wie das Volk com Deus mesmo. So wie das Volk Israel damals Gottes Eigentum war. E assim como o povo de Israel naqueles dias era propriedade de Deus, so sind auch alle diejenigen, die errettet, die bekehrt sind, das Eigentum des Herrn. Assim também todos aqueles que são convertidos, que são salvos, eles são propriedade do Senhor. Das gilt persönlich. Isso tem o seu valor do lado pessoal. Das gilt gemeinschaftlich. Mas isso também tem valor do lado coletivo. Wir gehören ihm. Nós pertencemos a ele. Dazu zwei Bibelverse, einen zu der persönlichen Seite und einen zu der gemeinschaftlichen. Agora mais dois versículos da Bíblia, ligado ao lado pessoal, outro ao lado coletivo. 1. Coríntios 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vers 19 und 20. 1. Aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Dieser Vers sagt dir ganz klar, ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre dem Herrn. Esse versículo diz a você e diz a mim de maneira muito clara que eu não pertenço mais a mim, mas que eu pertenço ao Senhor. Die Frage ist, ob das Wirklichkeit ist in meinem Leben. E a pergunta que se coloca é: será que isso é realidade em minha vida? Ob das in meinem Bewusstsein ist? Está esse fato ancorado na minha consciência? Stellt euch einen Schwamm vor, einen trockenen Schwamm. Imaginem uma esponja seca. Ich habe hier einen Eimer Wasser. E aí eu tenho aqui um balde de água. Nehme diesen trockenen Schwamm und tue ihn langsam in das Wasser. E aquela esponja seca agora eu vou estar colocando devagarinho para dentro da água. Der Schwamm saugt sich komplett voll Wasser. E a esponja ela suga a água até que fica totalmente saturada. So müssen wir uns bewusst sein, wir gehören komplett dem Herrn. E assim nós também temos que ter a consciência de que nós, em nossa totalidade, plenamente, pertencemos ao Senhor. Jeden Tag. E isso temos que fazer todos os dias. Bei allem, was ich mir vornehme. Em tudo o que eu pretendo fazer. Ist das schlimm? Será que isso é algo terrível? Oder ist das was Positives? Ou é algo positivo? Es ist was Positives. É positivo. Dem zu gehören, der einen Preis bezahlt hat für mich. De pertencer àquele que pagou um preço por mim. Den höchsten vorstellbaren Preis. E é o preço mais alto. O preço mais alto que podemos imaginar. Wir haben von dem Blut des Herrn Jesus gesungen. Nós cantamos a respeito do sangue do Senhor Jesus. Das Blut spricht von seinem hingegebenen Leben. E o sangue fala a respeito da vida que ele entregou. Das hat er gegeben, um dich, um mich als Eigentum zu haben. E ele a deu para obter, para possuir a você e a mim como propriedade. So lieb hat er uns. É de tal maneira que ele nos amou. Ou nos ama. Für den Herrn Jesus zu leben, in dem Bewusstsein, ich gehöre ihm. E viver para o Senhor Jesus, conscientes de que somos, de que eu sou dele. Das steigert die Lebensqualität. Isso aumenta bastante a qualidade da vida. Das macht ihn nicht niedriger. Isso não diminui a qualidade de vida. Das Leben wird nicht trauriger, Freude leerer. A vida não se torna mais triste ou mais vazio de alegrias. Nein, das Leben wird schöner mit dem Herrn. Mas sim, a vida se torna mais bela com o Senhor. Das war die persönliche Seite. Isso foi o lado pessoal. Nur ein Bibelvers zu der gemeinschaftlichen Seite aus dem Titusbrief, auf Kapitel 2. Um versículo da Epístola a Tito, do capítulo 2, ligado ao lado coletivo. Vers 14. Titus 2, Vers 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito está depois de Timóteo. Pouco antes de Hebreus. Tito 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ou como diz a outra tradução, um povo de propriedade exclusiva. Das ist die gemeinschaftliche Seite. Wir sind ein Eigentumsvolk. Esse agora é o lado coletivo. Nós somos povo de propriedade exclusiva. Auch gemeinsam gehören wir dem Herrn Jesus. Também coletivamente nós pertencemos ao Senhor Jesus. Und er hat sich selbst für uns gegeben. E ele se deu a si mesmo por nós. Mit einer Zielsetzung. Com único objetivo. Dass dieses Eigentumsvolk einen Eifer zeigt. Que esse povo de propriedade exclusiva evidencia zelo. Jede Gelegenheit sucht, que busque por todas as oportunidades, gute Werke zu tun. Para fazer então essas boas obras. Werke, die dem Jesus geweiht sind, obras dedicadas ao Senhor Jesus, sagradas ao Senhor Jesus, geleitet und in der Kraft des Heiligen Geistes. Obras guiadas, conduzidas pelo poder do Espírito Santo. Wir haben also gelernt, wir gehören dem Herrn Jesus. Aprendemos, portanto, que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Und so wie damals Gott bei Israel wollte, dass dieses Volk in Übereinstimmung ist mit ihm. E assim como naqueles dias Deus queria que aquele povo estivesse de acordo com ele, wir haben zweimal in Vers 44 und in Vers 45 gelesen, seid heilig, denn ich bin heilig. Que vejam, nós lemos duas vezes nos versículos 44 e no versículo 45, sede santos, ou sejais santos, porque eu sou santo. Gott ist vollkommen in seiner Heiligkeit und Reinheit. Deus, ele é perfeito em sua pureza, em sua santidade. Und möchte gerne, dass wir passend sind für ihn. E ele gostaria de que nós estivéssemos combinando com ele, que nós estivéssemos de acordo com ele. Auch das Thema Heiligung finden wir im Neuen Testament in zweierlei Bedeutung. E também esse tema da santificação no Novo Testamento a gente encontra em dois sentidos. Die erste Stelle dazu aus Hebräer 10, Vers 10. A primeira passagem nós encontramos em Hebreus, capítulo 10, Vers 10. 10, versículo 10. Ich hoffe, dass es nicht zu anstrengend, wenn wir heute Abend viel in der Bibel lesen. Eu espero que não seja demais, esforçoso demais, de abrirmos tantas vezes a Bíblia hoje. Hebreus 10, Vers 10. Hebreus 10, versículo 10. Diz ali, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Da steht, wir sind geheilt. Ali está escrito que nós temos sido santificados, ou nós fomos santificados. Das ist eine abgeschlossene Sache. Isso é fato cumprido, terminado. Wir können das auch nennen, das ist eine Stellung, unsere Position aufgrund des Werkes des Herrn Jesus. Nós também poderíamos dizer ou chamar isso de a nossa posição que nós temos com base na obra do Senhor Jesus. Wer ein bisschen sich in der Bibel auskennt, weiß, dass die Bibel uns in vielen Dingen Stellung vorstellt und daneben Praxis. Quem conhece pouco a Bíblia sabe que a Bíblia muitas vezes nos mostra por lado a posição que nós temos e coloca ao lado então a prática proveniente disso. Was ist denn Stellung? Que é a posição? Das Wort hört man so oft, wahrscheinlich in Brasilien auch wie in Deutschland. A palavra provavelmente aqui no Brasil também se escuta tantas vezes quanto lá na Alemanha. Die Brüder sprechen immer von unserer Stellung im Herrn Jesus. Os irmãos sempre falam da nossa posição no Senhor Jesus. Was meint das denn? E o que quer dizer isso? Es zeigt uns, wie Gott uns sieht in dem Herrn Jesus. Unabhängig von unserem praktischen Zustand. Esse termo nos mostra como Deus nos vê no Senhor Jesus, independente de nossa prática ou da nossa situação prática. Zweitens ist Stellung etwas, was uns geschenkt ist von Gott und sich nie mehr ändern wird. Segundo, a posição é algo que Deus nos deu como presente e que jamais há de mudar. Stellung ist eben unabhängig von unserer Praxis. Porque a posição ela não depende, ela é independente de nossa prática. Uns in eine solche Position vor Gott zu bringen, musste der Jesus werden. E para nos colocar em uma posição dessas diante de Deus, o Senhor Jesus tinha que morrer. Aber er ist auch wieder auferstanden und jetzt im Himmel. Mas ele também ressurgiu e agora está no céu. Das ist der Beweis dafür, dass unsere Stellung unverlierbar ist. E essa é a prova de que a nossa posição não se pode perder. Sie ist garantiert in der Herr Jesus. Garantida no Senhor Jesus. Das ist Stellung. É isso que é a posição. Der Stellung nach sind wir geheiligt. Segundo a nossa posição, nós já fomos santificados. Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Como diz aqui, pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Gott möchte, dass unsere Praxis der Stellung entspricht. Agora Deus ele quer que a nossa prática condiga com a nossa posição. Er möchte nicht, hier ist Stellung und da ist Praxis. Ele não gostaria de ver que a nossa posição é alto, sublime e a prática está lá embaixo. Nein, er möchte, dass unser praktisches Leben der Stellung, die er uns geschenkt hat, entspricht, dazu passt. Não, ele gostaria que a nossa prática esteja condizente com a nossa posição, que isso combine entre si. Und deswegen sagt uns eine andere Bibelstelle, die wir jetzt lesen wollen, in 1. Petrus 1. E por isso uma outra passagem bíblica que nós vamos ler agora em 1 de Pedro, capítulo 1, vers 15 und 16. E nos versículos 15 e 16, 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Wir sollen heilig sein in allem Wandel. Nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso andar. Ist uns jetzt klar, das ist nicht Stellung, das ist Praxis. Será que agora temos bem claro que esse versículo não se refere à nossa posição, mas sim descreve a prática? Wir sollen unserer Stellung entsprechend uns benehmen. Nós devemos nos comportar condizente com a nossa posição que temos. Genau das haben wir in 3. Mose 11 auch gefunden. E exatamente isso que encontramos lá também em Levítico capítulo 11. Seid heilig, denn ich bin heilig. Sede santos, porque eu sou santo. Damit man gut verstehen kann, was passt zu Gott und was nicht. Para que se entenda bem, compreenda bem o que condiz com Deus, o que combina com Ele e o que não. Muss man unterscheiden können zwischen dem, was zu ihm passt. É necessário que se saiba diferenciar entre as coisas que combinam com ele e aquelas que não combinam com ele. Genau das haben wir gelesen, Vers 47. E foi exatamente isso que lemos lá no versículo 47. Warum gibt Gott seinem Volk diese Speisevorschriften, damit sie lernen zu unterscheiden? Por que que foi que Deus deu essas leis de alimentação para o seu povo? Para que aprendam a fazer diferença. Unter den vielen Tieren, die es gab, mussten sie unterscheiden. Das sind Tiere, die dürfen wir essen. Das sind Tiere, die sollen wir nicht essen. Eles deveriam conseguir discernir entre aqueles muitos animais existentes. Bom, esse é um animal que eu devo comer e aquele lá eu não devo comer. Was können wir daraus lernen? E o que nós agora podemos aprender disso? Noch ein Vers aus dem Hebräerbrief, aus Kapitel 5. Uma vez mais, outro versículo da Epístola aos Hebreus, agora capítulo 5. Hebreus 5, Vers 13 und 14. Os versículos 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Erwachsene Christen, crentes adultos, sind in der Lage zu unterscheiden. Ele está falando no sentido espiritual. Quem espiritualmente está adulto, está capacitado para discernir as coisas. Frage. Sind hier heute Abend nur Erwachsene in diesem Sinne? Será que nesse sentido hoje à noite aqui há somente adultos? Können wir klar unterscheiden zwischen Bösem und Gutem? Sabemos nós de fazer uma diferença clara entre aquilo que é bom e aquilo que é mal? Wer hilft uns denn? Nach welchen Kriterien wird unterschieden? E quem nos ajuda? Quem nos dá os critérios para esse discernimento? Gottes Wort sagt, wir müssen geübte, trainierte Sinne haben. Diz aqui na palavra de Deus que temos que ter os sentidos exercitados ou treinados. Unsere Sinne, unser Denken wird trainiert durch Bibellesen. E os nossos sentidos, a nossa maneira de pensar é treinada por meio da leitura da Bíblia. Und die Frage ist, ob wir an dieser Stelle durchtrainierte, topfitte Leute sind. E a pergunta que se coloca então nesse ponto é: será que todos nós somos então pessoas treinadas no, vamos dizer, atletas no top, de top de linha? Dass wir ein gutes Training haben, indem wir Tag für Tag im Wort Gottes lesen. Que tenhamos bom treinamento lendo diariamente a palavra de Deus. Klar unterscheiden zu können, was passt zu meinem Herrn und was passt nicht zu ihm. Para que possamos discernir claramente o que combina com o meu Senhor e o que não combina com ele. Was ist gut und was ist böse. O que é bom e o que é mau. Wir sehen also, dass Gott damals seinem irdischen Volk. Portanto, nós vemos que naqueles dias, outrora, Deus deu ao seu povo terrestre diese Vorschriften gab für das Essen, essas prescrições quanto ao comer, und dahinter steht der Gedanke, ihr gehört mir. E por detrás de tudo isso tem então o pensamento, vocês são meus. Ich möchte gerne, dass ihr in Übereinstimmung lebt mit mir. Eu gostaria que vocês vivessem condizentes comigo. Möchte gerne, dass ihr heilig seid, wie ich heilig bin. Eu gostaria tanto que vocês fossem santos, assim como eu sou santo. Und damit ihr das könnt, müsst ihr unterscheiden lernen. E para que vocês consigam fazer isso, precisam aprender a discernir. Wenn wir das noch einmal zusammenfassend auf uns übertragen. E se agora, sumarizando, nós aplicamos isso a nós de novo. Wir gehören dem Herrn Jesus persönlich und gemeinsam. Então, nós pertencemos ao Senhor Jesus, pessoalmente e coletivamente. Er hat den höchsten Preis bezahlt für dich. Ele pagou o preço mais alto possível por você e por mim. Wir gehören ihm. Nós pertencemos a Ele. Und wir sollen heilig leben, so wie er heilig ist. E devemos viver de maneira santa, assim como Ele é santo. Entsprechend der Stellung, in die er uns gebracht hat. De acordo com a posição em que ele nos colocou. Klar zu erkennen, was passt zu diesem meinem Heiland und was passt nicht zu ihm. Para discernir de maneira bem clara o que combina com esse meu Salvador e o que não combina com ele. Hat er uns sein Wort gegeben, damit wir gut unterscheiden können. Para isso ele nos deu a palavra dele para que saibamos discernir bem. Die Frage ist, inwiefern wir trainiert sind. E a pergunta é, até que ponto somos treinados und unterscheiden können. E sabemos de fato discernir. Jetzt wollen wir uns noch kurz mit diesen drei Tierarten beschäftigen, die das Volk Israel damals essen durfte. E agora queremos nos ocupar ainda de maneira breve com aqueles três tipos de animais que o povo de Israel podia comer. Die reinen Tiere, die Tiere, die sie essen durften, mussten zwei Merkmale haben. Os animais puros, portanto, os animais que eles podiam comer, deveriam ter duas características. Hochinteressante Merkmale. E são características muito interessantes. Das eine, sie mussten Hufen haben, die aber durchgespalten waren. Por lado, tinham que ter unhas, contudo unhas fendidas. Und diese Tiere mussten wiederkäuen. E também esses animais deveriam ruminar. Was bedeutet das? O que significa isso? Bei den der durchgespaltenen Hufe können wir daran denken. Quando pensamos nas unhas fendidas, então wir leben zwar in dieser Welt. Então isso nos lembra que nós estamos por lado vivendo nesse mundo, aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Genau das hat der Jesus gebetet zu seinem Vater. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus orou quando ele orou ao Pai dele. Das war ihm ein wichtiges Anliegen. Foi algo importante para ele. wenn man das verstanden hat, dass wir zwar in dieser Welt leben, aber nicht zu dieser Welt gehören. E quando de fato se entende que nós, por lado, vivemos sim neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo, dann hilft uns das, ein Leben der Absonderung zu führen. Então é isso que nos ajuda de levarmos uma vida em separação. Absonderung ist ein höchst positives Wort. E a palavra separação é uma palavra altamente positiva. Viele Christen denken, das ist ein schreckliches Wort. Muitos cristãos pensam que separação é uma palavra horrível. Es ist ein total positiver Begriff. Mas é termo totalmente positivo. Wir sondern uns nämlich ab, als allererstes, hin zu einer Person. Porque em primeiro lugar, nós nos separamos em direção a uma pessoa. Und wenn ich den Herrn Jesus, zu dem ich mich absondere, liebe und ihn gut verstehe, e se eu amar ao Senhor Jesus e eu entender bem aquela pessoa a quem eu estou me separando, para quem me separo, dann fällt es mir nicht schwer, mich von allem abzusondern oder zu trennen, was nicht zu ihm passt. Então, não vai ser tão difícil para mim de me separar de tudo aquilo que não combina com ele. Merken wir, wieder geht es darum, unterscheiden lernen. Temos notado, a questão de novo é aprender a discernir. Das zweite Merkmal, was diese Tiere, die sie essen durften, haben mussten, a segunda característica que os animais deveriam ter, que eles podiam comer, Wiederkäuer, era que fossem ruminadores, que deviam ruminar. In Deutschland gibt es, glaube ich, viel mehr Kühe als in Brasilien. Na Alemanha tem muito mais vacas do que aqui no Brasil, parece pelo menos. Ele ainda não foi lá para Rondônia. Habt ihr mal beobachtet, wie Tiere, wie diese Kühe fressen? Vocês já observaram como esses animais, como essas vacas estão comendo? Die gehen über die Wiese und fressen und fressen und fressen und fressen und fressen. Elas andam lá pelo pasto, comem, comem, comem, comem. Fressen, schlucken, fressen, schlucken, fressen, schlucken, fressen, schlucken. Comem, gole, comem, gole, comem, gole, assim por diante. Wenn sie genug gefressen haben, e quando comeram finalmente o suficiente, legen sie sich hin. Então elas ficam deitadas. Jetzt kommt etwas, das ist nicht so sehr appetitlich. E agora vem alguma coisa que não é tão apetitoso. Dann würgen sie, was sie gekaut haben, wieder hoch. Porque aí elas como que vomitassem aquilo que comeram de novo. Und jetzt kauen sie es ganz fein und klein. E aí começam a mastigar aquilo de novo, para que fique bem mastigadinho e pequenininho. Und dann schlucken sie es wieder und es kann viel besser verarbeitet werden und in Kraft gehen. E aí engolem de novo e então está num estado que pode ser muito melhor aproveitado para dar força às vacas. Kann man daraus etwas lernen? E será que disso podemos aprender alguma coisa? Oh ja. Oh, sim. Wenn wir Bibel lesen, quando nós lemos a Bíblia, dann brauchen wir anschließend unbedingt eine Zeit, wo wir uns wie die Kühe niederlegen, zur Ruhe kommen. Então depois nós precisamos necessariamente de tempo em que nós nos deitamos em figura como as vacas, para ruminar. Das, was wir gelesen oder gelernt haben, nochmal zu durchdenken. Para então meditar de novo sobre aquilo que acabamos de ler ou de ouvir, aprender. Damit es von unserem Kopf in unser Herz gelangt. Para quê? Para que isso desça da nossa cabeça para o coração. Und dann Teil von unserem Leben wird. E então se faça uma parte integral de nossas vidas. Als Abraham von Gott Information bekam über das Gericht an Sodom und Gomorra. Quando Abraão recebeu aquela informação a respeito do juízo sobre Sodoma e Gomorra, nachdem Gott ausgeredet hatte, gingen die Engel, die Gott begleiteten, weg. Aí quando Deus terminou de falar, os anjos que o acompanhavam se ausentaram. Und dann steht in 1. Mose 18 ein interessanter Satz. E ali em Gênesis capítulo 8, então, se lê uma frase muito interessante. Der Satz heißt, e a frase é a seguinte: Abraham blieb noch vor Gott stehen. Abraão ainda se demorou diante de Deus. Ele ficou lá em pé. Warum ging Abraham nicht auch weg? Por que Abraão não se ausentou também? Abraham hatte das Bedürfnis, das was er gerade von Gott gehört hatte, mit Gott zu besprechen. Não, Abraão, ele sentia a necessidade de falar com Deus, de conversar com Deus sobre aquilo que ele acabara de ouvir. Ein zweites Beispiel aus dem Leben Davids. Um segundo exemplo agora da vida de Davi. Nachdem der Prophet Nathan zu ihm gekommen war und hat ihm von dem gewaltigen Segen Gottes berichtet. Depois que o profeta Natan foi até ele para lhe falar da imensa bênção da parte de Deus. Segen Gottes in der Vergangenheit bis weit in die Zukunft hinein. Ele relatou das bênçãos de Deus do passado até lá para o futuro distante. Was macht David da? Davi então fez. Sagt er vielen Dank Nathan für die Information. Será que ele falou assim? É, muito obrigado Nathan pela informação. Nein. Não. Der König geht in den Tempel. O rei se foi ao templo. Dann setzt er sich hin. E aí ele se assentou. Steht ausdrücklich in der Bibel. David setzte sich vor dem Herrn. Diz lá explicitamente na Bíblia. Davi se assentou diante do Senhor. Und dann verarbeitet er vor dem Herrn das, was er gerade gehört hat. E aí ele rumina, ele reflete sobre aquilo que ele acabou de ouvir da parte do Senhor. Sein Herz öffnet sich vor Gott und er betet ein beeindruckendes Gebet. O seu coração se abre diante de Deus e ele expressa uma oração impressionante. Das kann man nachlesen in 2. Samuel 7. Isso se pode verificar lá em 2 Samuel, capítulo 7. Das ist ein Beispiel, was die Bibel uns gibt für Wiederkauf. São exemplos que a Bíblia nos dá para esse ruminar. Einige von euch waren ja letzte Woche auf der Konferenz in Curitiba. Alguns de vocês, na semana passada, estiveram lá na conferência em Curitiba. Wer hat wiedergekauft? Quem de vocês ruminou, hein? Er hat nochmal den Bibeltext genommen, Jakobus 2. Quem pegou outra vez lá na mão, Tiago, capítulo 2, aquele texto da Bíblia? Nochmal in Ruhe gelesen. De novo, com calma. Überlegt, was ist gesagt worden. Tentando relembrar aquilo que foi falado. Viele haben ja Notizen gemacht. Muitos fizeram, tomaram notas ali. Jetzt hat mir ein Bruder gezeigt, dass in seiner Bibel hier hinten ein Fach hatte, mit ganz vielen Notizen. Esses dias atrás, um irmão me mostrou que ele colocou como uma bolsinha na Bíblia dele atrás com um monte de notas. Ich habe für mich selbst gedacht, hoffentlich bearbeitet er sie auch. E eu pensei para mim mesmo, eu espero que ele também trabalhe essas notas de novo. Notizen sind wertvoll. Que notas são valiosas. Aber sie nützen dann, wenn ich sie nochmal im Gebet vor dem Herrn. Mas elas têm o seu proveito quando eu de novo vou refletir em oração diante do Senhor sobre elas. Das ist die Erklärung für die Bedeutung von Wiederkäuen. Esse é o significado daquele termo ruminar. Und wir merken vielleicht alle, wie wichtig Wiederkäuen ist. E talvez todos nós percebamos então de quão importante hoje em dia é o ruminar. Gottes Volk geht nicht zugrunde an mangelnder Nahrung. O povo de Deus, ele não vai à ruína por falta de alimento. Es geht eher zugrunde an fehlendem Wiederkauf. Mas ele sim vai à ruína por falta de ruminar. Interessant ist, jetzt bin ich wieder in 3. Mose 11. É interessante, agora estou voltando a Levítico capítulo 11. Diese beiden Merkmale, durchgespalten Ruf und Wiederkäuen, mussten zusammen auftreten. Que essas duas características, as unhas fendidas e o ruminar, deveriam estar num conjunto presente naquele animal. Das kann man daraus lernen. E o que podemos aprender disso agora? Zum einen können wir sagen, dass die durchgespalten Rufe betrifft mehr unser Leben nach außen. Lebensführung nach außen. Por um lado, podemos dizer que a unha fendida diz mais respeito à nossa vida, à nossa maneira de viver, ao nosso comportamento, à condução da vida para fora. Wiederkäuen betrifft mehr die Lebensführung nach innen. Já o ruminar diz mais respeito à nossa condução de vida por dentro, no interior. Und als gesunde Christen brauchen wir beides. E como cristãos, ou para a condição de cristãos sadios, necessitamos das duas coisas. Es gibt oft Gläubige, die sagen, wichtig ist, dass das Äußere stimmt. Há cristãos assim que dizem, é importante que o exterior esteja em ordem. Natürlich ist das wichtig, dass das Äußere stimmt. Sim, claro, é importante que o exterior esteja em ordem. Da gibt es andere, die sagen, wichtig ist, dass das Innere stimmt, Äußere ist egal. Aí tem outros que dizem, é importante que o interior esteja certo. Tá lá fora, interessa. Dritte Mose 11 zeigt uns ganz klar, die beiden Dinge gehören untrennbar zusammen. Não, aqui Levítico 11 nos mostra muito claramente que essas duas coisas, interior e exterior, pertencem juntos. Noch ganz kurz zu Vers 9, zu den Tieren im Wasser. Was lernen, was können wir da lernen? Agora ainda alguma coisa brevemente ligado ao versículo 9, os animais da água, que há nas águas. Die mussten auch zwei Merkmale haben. Esses animais também deveriam ter duas características. Flossen. Tinham que ter barbatanas. Und Schuppen. E escamas. Flossen braucht der Fisch. As barbatanas o peixe precisa, damit er a gegen den Strom schwimmen kann, para, primeiro ponto, poder nadar contra a correnteza, aber auch damit er aus der Strömung heraus in ruhiges Wasser schwimmen. Mas também b, para que ele possa nadar para fora da correnteza, para águas tranquilas. Wir brauchen Energie, die uns der Heilige Geist geben will. Nós precisamos de energia que o Espírito Santo quer nos fornecer. Damit wir nicht von dem Zeitgeist, von den Strömungen in dieser Welt mitgerissen werden. Para que não sejamos levados juntos pelo Espírito desse mundo, pelas correntezas desse mundo. Dafür braucht man geistliche Energie und Kraft. Para isso se precisa ter energia espiritual, força, zu sagen, nein, auch wenn alle das mitmachen, es passt nicht zu meinem Herrn, ich mache es nicht mit. Para dizer, não, ainda que todos ajam diferente e colaborem com alguma coisa, eu vou dizer não, porque não combina com o meu Senhor, eu não vou fazer. Ich schwimme gegen den Strom. Eu vou estar nadando contra a correnteza. Nicht mit Nase hoch, weil ich besser bin als die anderen. Não com o nariz empinado, porque eu sou melhor que os outros. Nein, demütig. Não, sim, de uma maneira humilde. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes, weil ich meinem Herrn gefallen möchte. E também no poder do Espírito Santo, porque eu gostaria de agradar ao meu Senhor. Aber der Fisch muss zum Glück nicht immer nur gegen den Strom schwimmen. Infelizmente, o peixe não precisa nadar o tempo todo contra a correnteza. Er schwimmt auch mal auf die Seite, wo ruhiges Wasser ist. Por vezes, ele também nada lá para os lados, onde a água está mais tranquila. So gibt der Jesus uns Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen können bei ihm. Assim o Senhor Jesus, ele nos fornece momentos em que podemos estar em calma e tranquilidade com ele. E quem de vocês conhece Marta? Ou chegar ao descanso também, se poderia traduzir. Vocês conhecem a Marta e a Maria, as duas irmãs. Die eine diente. Aquela uma, ela estava servindo. Marta diente, und das ist eine positive Sache. Marta estava servindo, isso é alguma coisa positiva. Der Bibeltext in Lukas 10 scheint anzudeuten, dass Maria auch erst gedient hat. O texto bíblico lá em Lucas capítulo 10 parece indicar de que a Maria também primeiramente estava servindo. Aber dann hat sie irgendwann entschieden, jetzt höre ich auf mit dienen, jetzt genieße ich die Gemeinschaft zu den Füßen des Herrn Jesus. Mas então, num dado momento, ela tomou a decisão de parar com o serviço e dizer, agora eu vou gozar, usufruir a comunhão na presença do Senhor Jesus. Das sind ruhige Zeiten, wo der Fisch auf die Seite schwimmt, um ruhiges Wasser. Esses são momentos, tempos de calmaria, onde o peixe está nadando para as águas tranquilas. Wo wir zu den Füßen des Herrn Jesus sitzen. Tempos em que podemos nos assentar aos pés do Senhor Jesus. Schuppen schützen den Fisch vor äußeren Einwirkungen. E as escamas, elas protegem o peixe de influências exteriores. Das zeigt uns, dass wir aufpassen müssen. Isso nos mostra de que precisamos dar atenção, prestar atenção. Was kommt von außen an uns heran? Naquilo que se aproxima de nós, vindo de fora. An Einflüssen, influências, die unser Denken, unsere Wertmaßstäbe beeinflussen wollen. Que querem influenciar a nossa maneira de pensar, o nosso padrão de valores. Wieder geht es darum, unterscheiden lernen, passt das zu meinem Herrn oder nicht. E de novo a questão é aprender a discernir se aquilo combina com o meu Senhor ou não. Ihr kennt Lot aus dem Alten Testament. Vocês conhecem o Ló, lá do Antigo Testamento. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das nachzulesen. Não temos o tempo agora de ler isso na Bíblia. Er schaute oben vom Gebirge runter auf das schöne, fruchtbare Jordan. Ele estava olhando lá do alto da montanha para as campinas frutíferas do Jordão. Durch sein Auge ging der Eindruck von diesem fruchtbaren Land in sein Herz. E por meio do olho dele, aquela impressão daquela terra frutífera adentrou no coração dele. Aber da war auch Sodom und Gomorra. Mas lá naquela campina também havia Sodoma e Gomorra. Und wenn wir die Geschichte Lots lesen würden, würden wir merken, wie immer mehr dieser Eindruck fester wird bei ihm und sein Weg immer weiter bergab. E se lêssemos agora a história de Ló, então nós realizaríamos ou notaríamos que aquela impressão tomou cada vez mais, se arraigou cada vez mais nele e que ele se afastou cada vez mais. Der Fisch braucht Schuppen, damit er geschützt ist. O peixe precisa de escamas para ser protegido. Wir müssen unser Denken bewahren lassen von dem Herrn. Das kann vor allen Dingen das Wort Gottes uns helfen, damit nicht unser Denken falsch beeinflusst wird. E nós precisamos deixar o Senhor guardar a nossa maneira de pensar. Isso acontece pela palavra de Deus, para que a nossa maneira de pensar não seja influenciada. Ganz kurz noch zu Vers 21. Brevemente ainda algo a respeito do versículo 21. Da geht es geflügeltes Gewindel, was auf allen vieren geht. Ali se fala de insetos que andam sobre quatro pés. Durfte eigentlich alles nicht gegessen werden, mit einer Ausnahme. Na verdade, tudo aquilo não se podia comer, havia uma exceção. Die Tiere, die Schenkel hatten, aqueles animais que tinham coxas, auf pernas, diz aqui, auf der Erde zu hüpfen, para saltar com elas sobre a terra, die durften sie essen. Aqueles animais eles podiam comer. Hat das auch eine Bedeutung für uns? Isso também tem significado para nós. Lese nur einen Bibeltext dazu aus Kolosser 3. Vou ler apenas uma passagem bíblica a respeito disso, de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ein Christ, der das sucht, was droben ist, was im Himmel ist, cristão que busca aquilo que está em cima, que busca aquilo que está no céu, wo der Jesus ist, onde está o Senhor Jesus, der klebt nicht auf der Erde. Aquele não está apegado, não está colando com o pé no chão. Er ist, Dritte Mose 11 zu nehmen, in der Lage zu hüpfen. Para falar na figura de Levítico capítulo 11, ele está capacitado a pular. Sich zu lösen von der Erde. Ele consegue se soltar da terra. Und was löst uns von der Erde? E o que é aquilo que nos solta da terra? Die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus im Himmel. A ocupação com o Senhor Jesus no céu. So haben wir aus diesen drei verschiedenen Tierarten aus 3. Mose 11. Assim, a partir desses três tipos de animais de Levítico capítulo 11, nós aprendemos vielleicht etwas lernen können, alguma coisa. Ein Leben zu führen in Absonderung für den Herrn. Primeiro, de levar uma vida em separação para o Senhor. Ein Leben zu führen mit Wiederkäuen, mit der inneren, tiefen Verarbeitung, das, was er uns durch sein Wort sagt. Ele levar uma vida também de ruminar, daquele trabalhar, aquele refletir profundo sobre aquilo que ele nos diz. Dass der Heilige Geist uns Kraft gibt gegen den Zeitgeist. E o Espírito Santo ele pode nos dar a força de nadarmos contra o espírito do mundo. Dass uns auch die Energie gibt, Zeiten der Ruhe, der Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen. E que também ele nos fornece a energia de buscarmos, de procurarmos por tempos de tranquilidade com o Senhor. Und wir haben gelernt, dass wir Christen sein sollen, die nicht auf der Erde kleben. E aprendemos também que não devemos ser cristãos que ficam colados na terra. Deren Denken nicht nur auf die Erde gerichtet ist, auf das irdische. Cuja maneira de pensar não está dirigida apenas para as coisas terrestres, sondern die sich viel beschäftigen mit dem Herrn Jesus im Himmel. Mas que se ocupam muito com o Senhor Jesus no céu. Wer das tut, e quem fizer isso, ist in der Lage zu unterscheiden, was passt zu meinem Herrn, was nicht. Está capacitado para discernir o que se combina com o meu Senhor e o que não. Er wird dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Essa pessoa se tornará cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. Er wird heilig sein, wie der Herr heilig ist. Será santo, assim como o Senhor é santo. Und er wird dem Eigentümer Freude machen. E ele fornecerá alegria para o seu proprietário. Vielleicht habt ihr etwas besser verstehen können jetzt, Römer 15, Vers 4. Talvez agora vocês conseguem compreender um pouco melhor aquele versículo de Romanos, capítulo 14, versículo 4. Alles zu unserer Bekehrung. Tudo foi escrito para o nosso ensino. Es lohnt sich intensiv, der Bibel zu lesen. Vale a pena de ler a Bíblia com intensidade. A Santa Bíblia que Deus nos tem dado. 3, 5, 4. Santa Bíblia que Deus nos tem dado é manancial de verdade e de luz, mina preciosa, tesouro sagrado, rota divina que a Cristo conduz. Bíblia gloriosa, Bíblia bendita, livro divino, palavra de Deus. A Santa Bíblia por Deus inspirada diz-nos que Cristo da glória desceu, veio da sua celeste morada e sobre a cruz pelos homens morreu. Bíblia gloriosa, Bíblia bendita, livro divino, palavra de Deus. A Santa Bíblia me instrui e corrige, Pedimos que tu possa abençoá-las todas por teu louvor e glória. Amém. Amém. Amém.